aliados tá de pé na fé, como é que é? Seja como for, do jeito que Deus quiser, os aliados tá de pé na fé, como é que é? Seja como for, do jeito que Deus quiser. Nunca vi coisa igual, muito menos parecida. Viajei mó castelo, mó fita fictícia. De brisa nativa, com os loucos lá do Singa. Só comentando os fatos daquele mesmo dia. Quem rodou, quem saiu, quem subiu, nem me viu. Quem segurou a fita, o malote dos 100 mil. Só cena do louco, fita mirabolante. O crime é o crime, nós a par sem flagrante. O respeito é necessário, aí meu truco, cê tá ligado. Quando envolve as armas frias, a química, o tráfico, o dinheiro fácil que traz as regalias. Te leva pra curtir dias, irem maresias. Com uma pá de mina tipo musa de outdoor. Fica fria, saliente, por mais uma cara de pó. Esse é o Brasil urgente que você não vê. É só o BBB que te prende na TV. E os boy de Audi Zero descabela na prainha. Desfrutar da conta que borbulha na Suíça. Diner, Sub, Mastercard, iPhone, celular. Pousada 5 estrelas, se pá no Guarujá. Já cê vai entender, tá mundo cabuloso. Pobre é sempre hostilizado e os ricos poderoso. Mas talvez se nós tivesse tirado férias em Cancún, cursado faculdade, fosse gerente do Itaú, estaríamos bem na foto, na alta sociedade. Sobrenome de estilo, uma nova identidade. Eu e meus amigos na capada contigo, celebrando a grife nova de algum empresário rico. Epa, para com isso, trotar, que a cena é outra. Nós corre pelo certo, pelo rap, pelo povo, pelos trutas. Lá guardados, mano, são aliados. Assim que é, sempre na fé. Humildade se faz necessário, amor. Justiça, tio, paz entre nós. Ouça o protesto, ouça a nossa voz. Nossa filosofia, cabeça sempre erguida. Seguindo sempre em frente, sem perder a perspectiva. Contra o sistema e a sua hipocrisia. Contra o poder, sua demagogia. E mais forte do que nunca, ADS, a família. É nóis ADS, a família. Os aliados tá de pé na fé, como é que é? Então, seja como for, do jeito que Deus quiser. Os aliados tá de pé na fé, como é que é? Então, seja como for, do jeito que Deus quiser. É quente, aliado, ó, vai vendo essa fita, tio. Não sei se é ilusão do meu ponto de vista. Nesta guerra fria, sombria e traiçoeira, somos mais um sobrevivente frente a frente com o sistema. Mas se a cena é essa mesmo, eu tô no bang envolvido. Atente sempre ligeiro, de zóio no inimigo. Pois sei que tem uma pá tentando aqui nos derrubar, que diz que nosso fim está prestes a chegar. Favelado é guerreiro, quer ver o moio endoidar. Programado e preparado, sem migué na hora H. Nas ruas da cidade, na violenta rotina, o fato é consumado quando tromba os propina. Os moleque no radinho, canta fita, passa bola, interage na missão quando o moio os homens cola. Boy, cola de bola, só quer lança, usa droga. Cola na porta da facu, no barzinho, essa é a moda. Outra fita, outra cena, outra concepção. Outra forma de viver nesse mundo de ilusão. Nós tamo aí no corre, todo dia a mesma fita. Acorda cedo e ripar, infelizmente essa é a rotina. Pra dar auxílio pros pivete, pra abastecer a goma. E no final do mês, tentar pagar as contas. Não nasci no berço de ouro, nem com nome de bacana. Não prestei vestibular, não tive Lego ou Autorama. Essa é a história. Essa é a realidade pura, insana, sensata, sem falsidade. Porque o conceito é eterno e essa é a nossa vantagem. Poder sempre somar vários manos de verdade. No peão, aqui na sul, no centro, na coab. O conceito é eterno e essa é a nossa vantagem. O rap é o manifesto e essa é a trajetória. Vamos somar até o fim, paz e glória. Satisfação total, demorou a nossa cota. Pode ir pra meu truco, adeus dólar. Os aliados tá de pé na fé, como é que é? Seja como for, do jeito que Deus quiser. Os aliados tá de pé na fé, como é que é? Seja como for, do jeito que Deus quiser.